vou contar um testemunho pra nossa edificação. Certo dia, um grupo de crentes provocou grande confusão. Foi falar com seu pastor, ouçam o que aconteceu. Pastor, a coisa está feia, parece que a nossa igreja morreu. Pastor, a coisa está feia, parece que a nossa igreja morreu. Nossos cultos estão frios, não sentimos de Deus a unção. Não se ouve mais glória, aleluia, não está havendo conversão. Tem crentes dormindo nos bancos, com a gente já aconteceu. Pastor, a coisa está feia, parece que a nossa igreja morreu. Pastor, a coisa está feia, parece que a nossa igreja morreu. O pastor se preocupou com aquela notícia ruim. Ouviu bem aqueles irmãos, em seguida ele disse assim: se o que dizem é tudo verdade, o que eu posso dizer no momento? Se a nossa igreja está morta, vamos realizar o sepultamento. Se a nossa igreja está morta, vamos realizar o sepultamento. Depois daquela conversa, o pastor tomou a decisão. Saindo então em silêncio, foi correndo e comprou um caixão. Disse: agora vou marcar o culto pra velar a igreja que morreu. Quando os crentes entraram no templo, teve gente que quase correu. Quando os crentes entraram no templo, teve gente que quase correu. Durante a mensagem fúnebre, muita gente batia os joelhos, sem saber que dentro do caixão o pastor tinha posto o espelho. E pediu a todos que olhassem dentro do caixão e dessem um adeus, pois era chegado o momento de então sepultar a igreja que morreu. Pois era chegado o momento de então sepultar a igreja que morreu. Ao se verem no espelho, todos sentiram grande temor. Houve choro e arrependimento, e pediram perdão ao pastor. Começaram a dar glória, aleluia, Jesus Cristo a unção derramou. A igreja que estava morta, naquele momento ressuscitou. A igreja que estava morta, naquele momento ressuscitou.